4, voo 2009, chame pushback acionamento. A patrão do Victor Kilo Delta, prossiga. Gente, a patrão do Victor Kilo Delta, confirma a procedência tipo de equipamento? Gente, a patrão do Victor Kilo Delta, vou Yaman para a chegada Man. Deixa inicialmente nível de voo 080, acione o código 0225. Vitor Kilo Delta confirmando nível 090. Capitão Angosta Golf Uniforme, já vou avisar uma rota? Gente, deixa para o nível 050, Capitão Guasca, Golf Uniforme. É 59, na escuta do solo. Azul 2708, deixe inicialmente nível de voo 050, reporte para mudança de regras. Capitão Vitor Kilo Delta, dá presente, vou ir direto à posição Duna. Salvador, Azul 2708, propõe na presente cancelamento, prossegue visão. Gente, Azul 2708, plano modificado Azul 1654, deixa para a altitude tráfego de Feira de Santana, reporte cruzando 4510. Presente, deixando para a altitude tráfego de Santana, 2708. Vitor Kilo Delta, desça para o nível 080. 080, autorizado, Manati, hotel José de Serra. O mil pés, corredor Axé. A decolagem da 17. O controle 19.8, torre 1895. E o transponder, Raciane 0165. 2708, frequência livre. A Patango Victor Kilo Delta, deixa para o nível 060. Em caso de desvio, faça o mesmo pela esquerda. Informa o tráfego da posição de 2 horas, 7 milhas, como sudeste. Charlie 208, cruzando nível 070 para o 050. Papatango Oscar Golf Uniforme, em caso de desvio, de fato mesmo pela direita, devido ao tráfego ultrapassando nessa retaguarda à esquerda. Papatango Vitor Eco Vitor foi autorizado pelo Centro Recife à posição Vútimo. Vitor Uniforme Tango November Oscar. Ok, último então. Obrigado pela operação. O sinal 61142 está no Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Sente agora no Recife, 125 sinal pelo quadro de ligar 3. Azul 4462, laser contact, 55 miles and Salvador, please my arrival, contact level 050. Roger, once ready, see you down to 050, Azul 4462, miles and Salvador. Coordenação com a equipe de solo está autorizado. Iremos informar aqui ao o colega aí da companhia no 09. Está autorizado. Coordenação. Chame táxi do 659. Obrigado. O voo 2009 é o solo. Ok, informe a equipe de solo que a aeronave vai iniciar simultaneamente. Voo 1884, boa tarde, está novembro, autorização Aracaju. Boa tarde, Gol 1884, está autorizado Aracaju, nível 230, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8, transponder 5075. Autorizado 230, decola da 10, Puca, Caju. 19-8 controle, transponder 5075, voo 1884. Correto, voo 1884, chame pushback acionamento. Chora, voo 1884. Até uniforme, Delta 90, prossiga. Romeu Oscar, prossiga. O Delta 90 é confirmado, tipo, de que está matando? O papai uniforme da Delta 90 de espaço aéreo Golfo tem frequência livre para autocoordenação. Pista 1 no 7, decola. Curva à direita, posso. O controle 19-8, torre 18-9-5 e o transponder é o 0153. Desde meu país, o ajuste chama 0-1-2. 3.012, vem para a Azul 4462, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2209. Agora 2209, 4462. Oscar, qual o bebê? Ô meu Oscar, correto, chame a torre para o acionamento 45, boa viagem. Taco Rover 009, 132 a bordo, 1255, Salvador. Jet Gol 2009, táxi pelo Pat Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre. Boa viagem. Pat Índia, 1895 a torre, obrigado, mantenha 209. Esse sentimento, mantenha a máxima velocidade que puder até a próxima duna. Gente, vai manter o Vitor Gino Delta. Azul 4462, afirmo, inicialmente prossiga na chegada e quando mais próximo será autorizado Serra Vita 368. Sim, 4462. Batango, Oscar, Golf Uniformes, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 080, limite magnética 130 Sintra. Gente, Oscar, Golf Uniforme mantém inicialmente nível 050. Autorizado o procedimento RNAV sistema 0. 4.012, voo 368, autorizado RNAV. Tá bom, que vai iniciar o táxi agora, partindo aqui do gate 10. Aqui no portão. Para 2.000 pais, autorizado o procedimento MBB Zulu sistema 0, reporte estabilizado. Gente, para 2.000, reportará estabilizado procedimento MBB, o Victor Giladel. Decolado 05, Turim Salvador, 1, 9, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, para o ponto de espera da 10. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, boa viagem. Obrigado, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera 10. 295, Washington, meio micrófono. Tango Victor Eco Vita, serviço radar encerrado, 58 milhas sobre o Oeste Salvador. Só melhor frequência 120 decima 1. Qual agora? Azul 4462, tendo condições da presente, vai ao Serra Vita 366? Afirmo, 366. Sente, vai ao Serra Vita 366, desça para 2500 pés. Quando 366, desça 2500. Quando possível, livrar o 050, vou seguir o negócio. Gente, ainda mantém o 050, o Oscar Golf Uniforme. Está mantendo 130, senhor, ok? Estabilizou o final do procedimento NDB, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, completo procedimento, está na torre, 118, decimal 95. 1895, Kilo Delta. Para o que está com a transfer e controle, 119, decimal 8. Tá, 1884. O Oxenem 3210 aeronave da Gol está passando agora através de meia dúzia, após ser autorizado o busto de acionamento e chame táxi. Afirmativo, 6320. Direito 140, vai descer para 3012 no ajuste do Golfo de tráfico de pequeno porte, prato 92 de papá, corredor Oxenem interfere. Afirmativo, está visual com o mesmo, livre pouso na zero, ouvido tranquilo Delta. Romeu, Oscar, controle 119. Tá, controle 198, Oscar. Serra Viana, mantém a controle Salvador, Papatango, Kilo, Romeu, Oscar. Papatango, Silvio Romeu Oscar, boa tarde, mantendo as condições visuais, o ajuste chama 012, quando possível, chamado para pouso. Confirme. Robô 1965, está pronto. 1969, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, 1969. Via Golf 677 até Coral. Decolagem da 10, saída Coral. O controle 119.8. O transponder acione o 0260. Precisão de Leão, 180, Via Golf 677, ponto Coral. Decolagem da 10, na saída Coral, controle 119.8. Transponder 0260-6327. Correto, o Xané 6327. Chama para o pushback acionamento. 6327 na posição 1. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, sentiu uma aproximação, guarda a utilização de fundo e redução. Reduzindo. Papatango, Oscar Golf Uniforme, deixa para 2000 pés, reporte na final. Vai descer na 2000, reportará interceptando 101 de cima, ok? Na final da 10, o Golf Uniforme. Controle Salvador, boa tarde. Senador 314, boa tarde, autorizado direto à posição ITAP, deixa para o nível 050. ITAP, a quantidade coordenal é ITAP da... Afirma, Sinai 6314, voo direto Serra Vita 366. Quando na próxima Serra Vita 366, confirme descendo para 5 mil pés, posicionamento 050, posicionamento 6314. Afirma. O gol 2009 solicita o 180. Gente, o gol 2009 submetém o nível 180. Obrigado. Salvador, gol 1097. Goma 097, boa tarde, autorizado, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste chama 012. Redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Batango Oscar Golf Uniforme, complete procedimento, chame a torre, Uno, Uno 8, decimal 95. 2,95 vai chamar Golf, Uniforme. Controle, Uno, Uno, controle, Uno, Uno 8, Uno, Uno 9, decimal 8 também. Seis, Uno, na vertical do farol de Itapuã, transfere para 119,8, até o Juliette Serra. Ciclo de alta, solo 1, 2, 1, 9. Azul 4462, autorizado pouso de estuna 0, vencedor 90 graus 149. Livre pouso 4462. Foi Oscar Golf Uniforme, passou Duna, reportar a Sindra, pouso, pista 10. Frente Oscar Golf Uniforme, inicie a redução. Sindra? Inicie a redução. Tá conseguindo um cara, amanhã tá reduzido aqui. Prende. A Romeu Golf, Juliette Golf, prossiga. A Romeu Golf, Juliette Golf, Sabrão, Sete. Vai voar direto, Duna. Inicialmente, mantenha chegada a mão, Gol, a correção azul 275, número 2 na aproximação. Sete, mantendo chegada a mão azul 275. Controle, muito boa tarde, Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, boa tarde, mantendo condições visuais, o azul chama 012, direto plataforma Manati, reporte 20 milímetros de estado. Direto Manati, reportará na 20ª milha. Papa Tango, Tilo Romeu, Oscar, frequência livre, para de coordenação. Gente, frequência livre, Papa Tango, Tilo Romeu, Oscar. Papá Romeu Golf de Leste Golf na escuta, prossiga. Papá Romeu Golf de Leste Golf recebendo 700 pés. Bom, no meio, assim, para nós, você pode fazer a colagem imediata. Desde quando que a aeronave aproximando para o 90 já ultrapassou o marcador externo, não há mais separação para todo o colégio. 0150, na chegada mais. Azul 4196, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Boa tarde, na Mari 060, reduzindo, azul 4196. Que a Golf Uniforme confirma mais 3. Afirmativo, senhor. Solo roxo, azul 4462, livrando. Azul 4462, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantendo para Juliette 44. Não, não, não estamos conseguindo ver. Paciente, reporte visual com tráfego. Provavelmente vai alinhar após a passagem do dia. Positivo. 3,1002, vai reportar passando 366-6304. Recebo 900 pés, o Golf de Let's Go. Preciso azul 4196. A intenção após a posição em SAF é o RNAV 8.368, 4196. 7, Azul 4, Lima, Mãe, inicialmente mantém a chegada, quando mais próximo será autorizado. A chegada no Azul 4, Lima, Mãe. Gol 1097, copia de redução de velocidade 2109. 2109, agora 659. Sudoeste do Salvador, já no controle Lelto, frequência 120 decimal 1. Azul 4462, portão 03, ingresse no pátio, seguindo a aeronave da Gol. Seguindo o Gol para o 03. Direita no 2019. Resposta em 0 a 10 agora, pátio 3. Acho que é do uniforme, taxa via quilo, pátio 3. Autorizado a decolagem da 90, já com uma sentença em 3. Autorizado a decolagem da 90, agora 659. Fala que o seu rádio está ruim. Gente. Tem a 321, aliar e mantém. A linha mantém, né? A 321. Guardão 01, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 2, reporte na fiada visual com campo. Quando você tenta para prosseguir a descida, azul, 2715. Azul 2715, desça para 3.000 pés, o ajuste chama 0 no 2. 0 no 2 para 3.000 utilizado, azul 2715. Sequenciamento, curva direita proa 225, limite magnético 100 de Sintra. Proa 225, limite magnético 200 de Sintra. Azul 4116, operação para sequenciamento, curva esquerda proa 010, deixa para 4.000 pés, o ajuste chama 012 e limite magnética 100 de Sintra. Esquerda 0 no 0, 4 no pés, no 0 no 2, a magnética 1 no 0 de Simbra, o limite 4 1 no meio. Controle Salvador, boa tarde, prazer, 24 pesado, 170 para 150, informação 90. Contra 154, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 050. Chegada a Mari, 050, tá? Controle, gol no 659, passa 213. Gol no 659, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda da presente, gol 1 no 659. Controle, o Hotel Juliette Serra já aprovou. Hotel Juliette Serra, frequência livre. Controle, Guardião 0A, na rota agora, igual a tá. Guardião 01 está na torre, 118 decimal 95. Azul 275, complexo de redução de velocidade 190 nós, desça para 2.000 pés, autorizado procedimento MTB Zulu, pistama 0, reporte na final. Autorização final, redução para 190, descida 2.000. Azul 275. Tá, autorizada a passagem de fato, passa a 394. Autorizado o TAP para 3154. Para 3154. 321, decolado aos 20, controle 1198. É... 1198, 6321? 1198, controle. 7, boa tarde. Voo no 884, autorizado a decolagem 990, vento 1 centena no 22. Descendo a decolagem, voo no 884. Guardião 01, após arrimar. Guardião 01, condição de pousar direto Fatgré? Afirmo, está autorizado. Agilize manobras, informe o Boeing da Gol, 1 milha do marcador externo. Visão ao contrário, com a visão, manda para Guardião. Guardião 01, evite a final da 90. Evitará o final 190. Torre, muito boa tarde, 63, 04 da Oxané. Visual, estabilizado no alinhado. Oxané 63, 104, atento ao tráfego à esquerda. Guardião 01, é o Alfa Serra 50, helicóptero, pousando no TAC 4, pairado, a princípio não interfere com a aproximação da 190. Sim, 63, 104, prossegue guardando a autorização. Teste corrigindo, voo direto Serra Vita 366, deixa para 2500, país, reporte passando mesmo. Confirme agora, senhor. Ah, melhorou, 3/3. Ok. Então, prossegue na aproximação, vai dando autorização para pouso, 6314. Afirmativo. Voo no 884, decolado aos 22, controle 1119, decimal 8. 1119, voo no 884, obrigado. Autorizado por estudante de acionamento, chame táxi 6327. Assim que o operador chegar, está autorizado. Obrigado, estou aguardando o operador, estou autorizado. 6327. 8030, limite a 120 de 54, 196. 00 graus, 132. Confirme o vento, senhor. 1 centena, 132. Ciente, 6314, autorizado pouso. Torre, Salvador, Batalha, azul 27 no 5. 27 no 5, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5 e o transponder 5510. Controle solar confirmado. Teto Mike Bravo, com reto cotejamento, chame a torre. Ao acionamento, boa viagem. Guardião 07, mantém as condições visuais, a gente chama 092, ainda não recebeu no radar. Reporte na estrada visual com campo. 715 na escuta? Possível. Confirma como recebe a torre. Agora 5%. 07, reporte visual com local de pouso. Confirmando autorizado pouso? Ainda não. Aguarde a autorização, aeronave do Oxané tocando com a pistão na zero. Gente, guardado. Tinha 63 no 4, solo aos 24, direito no 219. Direito aos 219, boa. Zona 097, complete procedimento RNAV, reduza para aproximação, vai seguir o Alfa Tango 72 na meia dúzia de milhas da sua frente. Chama a torre 118 decimal 95. 895, reduzindo. 6314, livre táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar a sua Juliette, 1209. 127 no 5. Velocidade 1909. Arreto sempre por 4116? Afirmo. Reduzindo 1804, 1116. Santana, ou na 097. Uno, alterne 123, decimal 8. 3154, vai direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste na 012. Autorizado o procedimento, R9 pistão na 0. Ok, ó, direto para Serra Vita 366, desça 2500, na 012, R9, 10, 3154, pesando, obrigado. 3567, aguarde, aeronave da Oceanet, ela realizando aqui o pushback no gate 1. Aguanta. 2715, solos 27, próxima direita no 21, decimal 9. Próxima direita no 219, azul 2715. Estabilizou o 41 no meio. Azul 4116, complete procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 1895, 4116, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4116, final de 8 milhas, tem o campo visto. 1097, autorizado, pouso, pistola 0, vento uma centena, 149. Livre pouso, 1097. Azul 4116, continue a aproximação, aguarde a autorização. Azul escuta 4116. Terne 123, decimal 8. Decimal 8 e o transponder é 5050. Chegou o fio uniforme, correto cotejamento. Dá pra gente, tá autorizado o acionamento, é critério, sim. E chama o táxi. Solo 2715, livrou. Azul 2715, táxi e aquilo. Você tá 4 Romeu, do Pacho 3. 4 Romeu, Pacho 3, 2715, na minha esquerda, obrigado. Nada. 1-2-5-4-5 2-6-8-5-2-5-4-5 1-8-8-4, obrigado. Prisão para 3567. Imitar 3567. Uma previsão para o início do pushback. Só aeronave da Oceana, inicial táxi na retaguarda. Tá positivo. Oceana 6367 está pronto para táxi com 73 a bordo, 4 horas de autonomia, não tem necessidade de valor. Qual a autonomia? 4 horas. Oficiado, 6327, táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. 1895, obrigado, equipe. A 3567, autorizado o pushback, acionamento e chame táxi. Autorizado, a 3567. Solo, boa tarde. O Bono 097 livrou instruções? Boa tarde, Bono 097, táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para o 9, Bono 097. Azul, contato radar, 80 milhas nordeste, Salvador. Voe Bons para chegar a Bons e reporte para a descida. Bom, vai reportar, vai dar atenção disso aí. 7, Papatango, Isque, Serratango, desça para o nível 050. 050 na Praia de Bom. Sim? Poxa, era 6327. Ponto de espera pronto, fiz uma carga na curta final. 6327, Aliere, manter o som 0. Ali, manter o 0, 6327. 3835, boa tarde, acena identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pais, ajuste na 012. Bonf, 4000, 012. Azul 2709, prossiga. Sente, azul 2709, adicione o código 51143, plano modificado ao Zuma 731, suba para o nível 090, chegada Bonf. Bravo, prossigo. Precisa de contato, está enfrentado o espaço. Tá, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette pro 01416. Oxa, NM 327, autorizada a decolagem da 90, 0090, graus 149. Livre decolagem da 0327. Lavadeiro, a TAM está autorizada até 5000, hein? Afirmo, nível 050, isso Serra Tango. 050, isso Serra Tango. Usando 54, completo procedimento R-Nave, chama a torre, 118, decimal 95. 32, decimal 56, 154, obrigado, comandante. Salvador, boa tarde, 3154, pesado, estabilizado aí, Rafa, 0. 3154, continue a aproximação, aguardando a autorização. Seguimos na 31954. DM 327, decolado aos 33, controle Salvador 119.8. 098, obrigado, boa tarde. 6327. 3154, autorizado pouso por 0, vento uma centena no 3. Livre pouso por 0, na 3154. Treinamento 227, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, após 2000 pais autorizado direto coral. 2000 direto coral, subindo 180.6327. Ah, o Arco Mike Bravo. Mike Bravo autorizado, Aliar e Matheus com 97. Aliar matou no próximo, o Arco Mike Bravo. Por favor, alternando com fins, 3 horas e 40. 13567, táxi à direita, ponto de espera, 01185. Limitar que está alguma estrada 03567. Fala, meu passarinho do 2233, transferência da novembro. Passarinho do 2233, boa tarde, autorizado chegada a Mari, reporte para a descida. Ok. Ah, 5 minutos, tá bom, pode voltar, querido. Passarão do 2233, mantenha a chegada, número 4 na aproximação. Apresentar o controle. Frequência livre, guardão 07. Torre Salvador, TAM 3567, visual para o tráfego na final, pronto para a decolagem. Salvador, tá 3567. O 3567 é após a aeronave da companhia, aliás, e manter sua aula. Após a aeronave da companhia, ali manter, tá? 3567. Salvador, portaria do 2233, de Aldecida. Passarela do 2233, desça para o nível 050, mantém indicada de 220 mais. 050, máxima de 220, passarela. Informo que irá prosseguir um transporte de enfermos na terminal. Sempre lá, sim. Prossiga para Passango, isso que Serra Tango. Sereta, nós estamos em transporte, mas estamos sem enfermo a bordo, nós estamos indo buscar. Tá tranquilo para o sequestramento, tá? Não tem necessidade não. Gente, o papatão disse que o serratão. Ela adorou aqui, ele esquece uma vida, que ele está ótimo. Tá, vai passar a partir, eu já fui já, né? Azul 2791, boa tarde, autorizada a chegada a mão, reporte para a descida. Chegada a mão, reportada para a descida. Azul 2709, forma tráfego 11 horas, 7 milhas, como sudoeste, cruzando o nível 075 para 4000 pés, no Alfa 320. 2709, sim, temos o tráfego no CCS. Salvador, boa tarde, papapá, Eco, Mato Bravo. Papapá, Eco, Mato Bravo, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Eco, Mato Bravo. Salvador, só confirmando o 2233, está restrito então ao 220 de velocidade, né? Acelerando 2233, está livre agora. Ok, acelerando para 250, ok? Sente. Só 3235 tem condições de voltar direto Serra Vita 366? Positivo. Sente, só 3235 voltar direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés, autorizado procedimento R9 pistola 0. 366, 2500, autorizado, só 3235. Para descido, Azul 2709. Azul 2709, desce inicialmente nível 060. 060, 2709. Acabo de ser 10 ou pretende prosseguir até a Taxi Delta? A Delta. Livre táxi até a Taxi Delta via Kilo, Oscar Golf Uniforme. Lá chame a torre, 1895, boa viagem. Vamos lá na Kilo, Oscar Golf Uniforme, 2895. Tá 3154, portão é 05, livre ingresso, via Juliette. Juliette para 05, tá 3154, muito obrigado. Nada. Serra Tango? Para o controle? Serra Tango, isso, Serra Tango. A intenção quando é mais próximo, a próxima dia, certo? Sente, Papa Tango, isso, que Serra Tango. Azul 2791, desce. Azul 2791, desce para o nível 060. Veio. Azul 2709 irá prosseguir para o procedimento R9? É, a intenção é executar o R9, o 2709. Gente, Azul 2709 desça para 4000 pés, ajuste chama 0 no 2, autorizado Serra Vita 367, após Serra Vita 366. Sente o Serra Vitor 367 e após o 366, o 2709. Estou na zero a partir da Delta, Papa Tango Oscar Golf Uniforme. Sétima, tem condições visuais, ajuste a 0 no 2, reporte através do parque de Pitacu. É. Salvador, Santos, 3567, tem colado na água. 3567, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa. 320, iniciou a rolagem há 2 minutos atrás, confirma quanto tempo necessita das 3 tubulações. Autorizado, autorizado a decolagem da 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-3 mais. Acho que eu vou juntar. Para 360 para Guarulhos, vindo para o Zulu 10, Piraí, Umbade, Zulu 44, Pagog. Daí é o Leda Montina, 198 ao controle, 5153 no transponder, o 6355 na posição 7. Acionamento 355 está autorizado, está correto o cotejamento, chame o pushback acionamento. Chamará. Azul 2791, no número 4 na aproximação, velocidade de 2209. 2209, Azul 2791. 07, possível. Além de situação para pouso no Graé. Tente, reporte vertical do farol de Tatuã, Guardião 07. Está autorizado o procedimento RMAV pista 1-0. Inicie redução de velocidade 1809. Reduzindo a velocidade, descendo para 2500-2709. Sinal visual 3835. Então, 3835, completo o procedimento, chame a torre 1-18, decimal 95. 205. Salvador 3835. Então 3835, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 3235. Guarda o Golfo Uniforme, decolado aos 43, controle Salvador 119, decimal 8. 198, vai chamar Golfo Uniforme. Oi, o Guardião 07 já no farol de Sapuá. Guardião 07, inicie esperas pela direita, aguarde instruções para o cruzamento do campo. Gente, aguardando na vertical do farol a possibilidade de pouso no André. Gente. 01, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Salve, Oscar Golf Uniforme, decolou saída Momo na sua escuta. Abatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar, suba para suba sem restrição, nível 090, até os 2000 pés autorizados direto Momo. Após dois mil, direto Momo, Golf Guardião 07 na escuta. Prossiga. Posição de efetuar o pouso parado na cabeça de 35 é posto prosseguir. Táxi de baixa altura via pista, até o Graé. Afirmativo, então estou livrando aqui o litoral. Sonator 1895-2709. Alçada do 2233, desça para 2510, ajuste chama 0 no 2. Autorizado para segmento RNAV pistoma 0, reporte passando Serra Vita 366. Ok, descendo para 2500, 1012, vai reportar o Serra Victor 366. 752, Serra Tango. Diz que Serra Tango desce para 3000 pés, a gente chama 0 no 2. 3012, Serra Tango. Abatango, diz que Serra Tango irá fazer o procedimento MDB Zulu pistama 0. A intenção é mais próxima cancela após o 17, senhorita. Gente, porém o senhor irá cancelar na final, correto? Afirma. Está dando autorização, já está reduzido, 2709. Guardião 07, enquadro como número 2, para que não haja necessidade de efetuar o pouso na cabeceira 35. Então, faço espera aqui. Enquadro como número 2, a aeronave já está perto de cruzar a cabeceira 07. Ah, ok, estou aguardando. A retaguarda do tráfego prossegue direto, parte 4, VAS, guardião 07. Senhor ativo, após o pouso, prossegue direto o Fátio Bré, confirma? Afirmo, informa o Bré da Azul, uma milha do mar cabo externo. Ok. Para confirmar, torre, posso prosseguir direto agora para o Bré, é isso? Afirmativo, baixa altura. Uno, alterne 123, decimal 8. 235, solos 47, próximo à direita, no 21, decimal 9. Direita, 219. Sequenciamento, curva direita proa 150, limite magnética 070 de Sintra. Toma proa 150, limite magnética 070 de Sintra, azul 670. Fezulu 10 até Piraí, após direto Umbad, eu Fezulu 44, Pagog, decola 10, saída da El, transição Motiva, o controle 119 decimal 8 e o transponder 5136. 107, visual com tráfego, liberando na hora, nós passamos para o controle. 4 Pagode Dael Motima 198-5536. Deltan 3155, após o VOR de Piraí, você prossegue direto para a posição Umbad, uniforme Mike, Bravo, Alfa e Delta, lá intercepta o Zulu 44. E a transição da saída é Motima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Piraí Umbad, aí lá intercepta a Zulu 44 e a transição Motiva, da 3155. Correto, são 3155, chame e pushback acionamento. É, sem parada, muito obrigado. Alô? Solo, são 3835, está na Alfa com a Eco. Tá, 3835, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, o 3835. Mais um minuto para a dona. Para passar o seu momento. Gente, eu sou Tango. Amador, voo 620, informação. 90. Voo 620, boa tarde, autorizado. Chegada a Mari, desça para o nível 050. Chegada a Mari, até o 050, né? O azul 2709, solo 50, próximo à direita, no 21-19, dando passagem à aeronave na alta. Sente, livrando na delta 1209, deixa a aeronave. Azul 2791, dá presente, vai ser a Vita 366, desça para 2500 pés, o ajuste é no 012. Complete redução de velocidade, 1909.